Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Anderson Argentoni, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, bem-vindos, nerds, à 48ª edição do Nerd Drops. E hoje nós temos convidados Luiz Sussi, Guizão, Alan Polar e Oliver Pérez. E aí, pessoal, como vocês estão? De volta a casa aqui. É o filho da p... Muita satisfação. É uma mente brilhante, né? Eu vou te falar uma coisa, se você continuar com esse nível de piada, a gente vai te mandar pra outra dimensão, hein? Que horror! Que horror! Ah, então sem mais delongas, vamos aos e-mails. Ô, pera aí, rapidinho, um segundo. Que isso, cara? Segundo que eu tô tirando as calças, peraí. Cara, é informação demais, velho. Horror, horror, horror. Já podemos começar. E vamos para os e-mails ao som de aleluia. E-mails. Aleluia. Nerd Mail. This is the police speaking. This club is closed forever. Olá e bem-vindos a mais uma leitura de e-mails, né? E como eu tava sem um parceiro pra gravar, eu busquei aqui nos meus amigos online. Adivinha quem estava? E eu! Senhor Guizão, que surpresa, velho! Olha, só tava aqui passando. Você nunca tá logado pra gente gravar os e-mails, afinal nunca, de contas, né? Quase nunca tô online. É uma leitura de e-mails temática, né? Porque hoje quem fica é o time titular de novo, né? Aproveitando a época de Copa do Mundo e tal. Bom, começando com os nossos velhos recados. Rádio Animix, todas as terça-feiras, né, lançando aí o Nerd Drops da semana às 22 horas. E o programa ainda ele reprisa às segundas e quartas, 8 horas e volta a ser reprisado novamente na quinta, às 22 horas. Sem mencionar que a Rádio Animix tem outras atrações, cultura japonesa, anime e mangá. Quem curte também, fica a dica aí. E só deixar meio avisado aí os ouvintes do Nerd Drops também, que nós estaremos na SP Game Show. Vamos dar um workshop aí de como fazer um podcast, edição, tal, toda os ossos do ofício. É, já fica a dica. Peguem o toca-fita dos seus pais, mais aquele microfone, né, de cabinho. Quem tiver fita beta, melhor ainda. E mais pra frente, na hora que estiver chegando aí a data, a gente vai falar melhor sobre onde, quando a gente vai estar, o evento e tal, a gente vai dissertar mais sobre o assunto. Toca a vinheta aí! A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa! Bom, o Nerd Drops, né, junto com outros podcasts, está participando aí do Bolão Podcast Brasil, né? Os podcasts vão se inscrever no site futefan.com.br e todo mundo vai dar os seus palpites aí dos jogos da Copa. E a galera que acertar mais aí, no caso o podcast, né, vai ter um prêmio específico pro podcast. Mas a novidade aí também é que em paralelo a esse bolão aí que a galera dos podcasts estão participando, vai rolar também um bolão pros ouvintes. E aí, no caso, a gente já tá programando aí um prêmio muito legal aí. É, não sei se tá confirmado, mas até então um iPod Touch de 8 GB, né? Pô, segunda geração, cara. É isso, né, meu? Um puta... Não tem um até hoje, pô. É isso aí. Então, a galera aí, se inscreva lá no site futefan.com.br. Agregue o Nerd Drops como seu amiguinho. Tô aceitando tudo. E se inscreve lá no Bolão Podcast Brasil pra você também tá concorrendo aí os prêmios. Entendeu? Mais dúvidas serão tiradas tiradas aí conforme a coisa toda vai andando. A gente vai poder falar melhor aí no próximo programa, né? Já que o lance aí começa no próximo dia 14, né? Que é uma parada que tem que ser feito já um pouco depois do começo da Copa, porque a maioria dos podcasts ou sai na sexta ou sai na segunda, que é o nosso caso, né? Então o melhor dia pra galera em geral acabou ficando dia 14. É isso aí, gente. Não demora não, porque se os jogos forem passando, vocês vão perdendo a chance de acertar e... vocês vão ficar no 0-0, né? Exato. Bom, outro recado que a gente queria dar, Taverna do Ogro Encantado, de novo aí, a nossa lojinha de action figures, RPG e afins, tá mandando aqui mais um presente pra sortear entre os ouvintes. Tá demais, nossos ouvintes são muito paparicados, cara. Só que antes a coisa foi muito fácil, né? A primeira vez, né, que a gente sorteou um action figure, a gente pediu pra seguir o @nerdrops no Twitter. Na segunda vez, nós pedimos pra seguirem o @tavernaogro. E agora, na terceira vez, vocês vão ter que seguir o @nerdrops e o @tavernaogro pra estar concorrendo. Na segunda-feira, né, vai estar saindo o podcast, se Deus quiser. A única coisa que vocês vão ter que fazer é, como a gente já disse, seguir o @nerdrops, seguir o @tavernaogro, que é o perfil do Twitter da loja do Ogro Encantado, dos nossos amigos Pedro e Mariana aí. No seu RT aí, tem que incluir a hashtag PromoNDDK. D de dado e K de... sei lá, não existe palavras no alfabeto. Hashtag PromoNDDK, tudo junto, senão a hashtag invalida aí, fica pela metade. É um presente aí que vai agradar todo mundo aí, principalmente a galera de games, os novos ouvintes do Nerdrops, né? Já que a galera do Nowloading tá aí com a sua parte de notícias, né? Agregamos o Nowloading News na parte de games. Terceirizamos a parte de games. Exatamente. Mas é isso aí, participem, retweetem. Quem sacou, sacou, quem não sacou, não saca. Bom, é isso aí. Outro recado rápido, que alguns ouvintes nos programas passados aí mandaram e-mail muito tarde, mandaram tipo domingo. A gente aconselha que se você quer que seu e-mail seja lido, né, passe antes da sexta. Ou na sexta-feira, pelo menos até umas 10 horas da noite. A gente viu que alguns e-mails chegou, infelizmente a gente não pôde ler, né, porque a gente já tinha gravado, já tava editadinho e tudo mais. Então, né, fiquem ligados aí no horário, mandem antes, com certeza serão lidos. E pela primeira vez, um dos renegados do Nerdrops participou de outro podcast, Charles Vettelis. É isso mesmo, fala mais aí, Guizão. Eu participei, não foi do Tosco Chanchado, mas foi do Fast and Fuck, ele fosse do Tosco Chanchado na Tosca Indicação ali. E já que eles indicaram o Nerdrops, nada mais justo que indicá-los de volta, né, cara? Porque é um puta podcast e vale muito a pena ser ouvido, os caras são muito gente boa, os temas são excelentes, os caras são muito comédia, cara. É Fast and Fuck porque rapidinho a cast já tinha dono. É porque eles fazem parte da fodosfera, né, cara? Tá. Junto com o Fodacast. Exato. Com o Metacast, né? Bom, vamos para os nossos e-mails. Bora. Bom, o primeiro e-mail aqui é do Diego Pereira da Silva, vulgo Frank Castle, 26 anos, de Osasco, São Paulo. Fala, galera. Primeiramente, parabéns para quem colocou o Offspring das antigas como trilha na leitura de e-mails. Muito foda. Muito obrigado para o senhor Polar. Polar. E sobre a arte dos uniformes parecerem os folhetos das Testemunhas de Jeová, ri muito aqui. Uma vez me mostraram exatamente esse dos animais selvagens aí que o Marcelo Salgado comentou. Pelo que eu vi na imagem que anunciaram, o Half-Life 2, episódio 3, é fake. E foi fake, né? Realmente foi confirmado. Mas mesmo assim, a Valve é foda. Vamos continuar esperando. Enviado de minha Olivete. Pessoal, pronto pra cortar os pulsos por causa desse Half-Life 2, episódio 3, cara? Pô, é muito bom mesmo? Acho que eu só não tenho o primeiro, cara. Então, eu gosto muito, só que o pessoal tava esperando mais o Half-Life 3, né, cara? Aí os caras mandaram o Half-Life 2, episódio 3, quebrou um pouco as pernas da galera aí. E o próximo e-mail é do Heitor Rodrigues, 21 anos, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Comecei a ouvir o podcast lá pelo número 20, mas dessa vez tive que mandar um e-mail porque o cast da semana estava foda. Muito obrigado. Ri sem parar, igual um retardado, principalmente da sequência de piadinhas de astronautas e Big Brother. Algum... Você sabia que o integrante desse Big Brother NASA aí, o cara que for eliminado, ele vai ficar fora do ar, né? É bom que TV Fama não se propaga do espaço, né, cara? Ah, com certeza, né? Alguns comentários separados em tópicos pra facilitar. Olha só, a galera já manda aqui no arquivo de Excel, hein? Nossa senhora, é um e-mail pautado, pra você ter ideia. Como assim, o que é Scott Pilgrim? Aí, Oliver Pérez, tomamos na cabeça. Por favor, recomendo para todo mundo que lê essa maravilha. É um quadrinho canadense de muita qualidade. Ele tem um estilo mangá, sim, mas brinca muito com vários clichês da mídia. E a história é bem legal e psicodélica. Como fã, devo dizer que o trailer do filme está muito fiel à fonte. Então, o hype está no máximo. Gostaria de ser congelado numa câmera criogênica até 2011. A gente pode pode garantir isso, só não sabe se vai funcionar. Eu tô até 2011, cara, a gente tá na metade de 2010, tá louco. Pra parar de ouvir essas notícias de lenga-lenga sobre o Hobbit. Ah, tá. Nunca vi um filme só dar tanto assunto pra imprensa, mas se forem me congelar, por favor, espere que seja após a E3, onde, assim como André Magin, tenho certeza que será anunciado o episódio 3 de Half-Life. Não, você pode ser congelado por toda a eternidade. Né? É, de repente eles podem estar querendo, né, vir de sopetão fazer uma surpresa, né? É, pode ser. Sobre o jogo do Harry Potter, imagino que J.K. Rowling, numa mesa gigante, com vários assistentes em volta, assinando um papel com os dizeres: licencia o jogo do Harry Potter. Sem nem saber do que se trata, só pensando se foi escrito em letras grandes no final. Não está errado, está certíssimo, viu, meu amigo Heitor? Mas você sabe, eu não sei se foi o Fernando Magin que comentou no programa passado e tal, que é o lance do jogo, né? Que ele tá falando que o seria um Harry Potter of War, né? Que é, parece um Mass Effect, né? Mass Effect não, Gears of Wars, né? É, porque ele falou que, pô, será que a J.K. Rowling, né, aceitaria? Porque apesar de, né, deve valer uma grana foda pra ela, que ela tem esse lance muito protetor com a obra dela, que é o Harry Potter, né? Mas, pô, velho, a J.K. Rowling, ela é a mulher mais rica da Inglaterra, se eu não me engano, cara. É. Deve ter mais grana que a família real de lá, velho. E... Tem mesmo. Eu imagino, cara, se a pessoa tá, sabe, nadando no dinheiro, cara, não deve topar qualquer coisa, não, cara. Pelo menos a galera do game do Harry Potter provavelmente não deve ter dito cifras que impressionassem muito, não, cara. E outra, também não devem ter apresentado um mega projeto, né, cara? Agora, a varinha metralhadora lá, que eu falo, foi de arregaçar, né? E ele termina o seguinte: então, é isso. No aguardo, não, cara. No aguardo, não, gente. Não falem essa palavra. Assim, aguardando o próximo cast e no mais, nada mais. E o Cosme Magalhães, vulgo Cosmides, ele já entra aqui: olá, putos! É, ele mandou um comentário igualzinho, mas ele não consegue esperar. É porque ele ficou na pressinha do comentário dele pro ar. Eu falei: não, manda e-mail. Bom, o programa bateu o recorde de trocadilhos. Que pariu, Capitão e Thor estão incríveis, isso é o que importa, até você ver o vídeo que saiu do Thor agora. O Caveirão Vermelha Polar, o Hugo Weaver vai estar com o Capitão Nascimento e o Bop na Alemanha? Bom, o Morro do Alemão eles já sobem, né? Ou entre outros, né? A ideia da Marvel não era de mostrar o Comando Selvagem no final do Capita? Então se explica o fato de Fury e Duggan estarem nele, e vocês ainda perderam mais de 5 minutos de cast pra falar de Heroes? Vão a merda! Cosmides, com o seu habitual carinho pelo seu podcast favorito. Bom, é isso aí. Sou o Cosmides e vou dar pra todos vocês. O Cosmides sempre frisando, né? A atitude que ele vai tomar quando nos encontrar. Vamos para os nossos comentários, Guizão. O Vitor Rodrigues mandou o seguinte: galera, é foda ser zoado pelo Polar. Adorei o programa, menos a parte que o Polar me zoou. Olha muito, né, cara? É esse Vitor Rodrigues da brincadeira. Só ter um time misto na leitura de e-mails que me dá isso, né? É, hoje você não vai ter isso, não vai se repetir. Pelo menos não hoje, né? É, não dessa vez. O Evandro de Freitas diz o seguinte: povo, é pedir demais vocês colocarem um índice com os minutos de onde começa cada assunto? Sim. Sim, é pedir demais, sim. Você quer o download News, né? Vai ter que caçar. Vai ter que ouvir tudo, meu vai querido. Ter... Tudo. Você pode até não ouvir tudo, cara, mas tu vai ficar que nem louco no seu MP3 player, iPod, o que for que você escutar, celular. É o seguinte, tem a versão em AAC do Mac, que ele separa, né, por minutagem e tal, que você quer. Só que pra isso tem que ser o GarageBand, cara. Tem que editar. E pra editar o GarageBand, alguém precisa ter Mac. Pra alguém precisar ter Mac, tem que ter dinheiro. Ninguém tem dinheiro, muito menos Mac. A gente tem o SUS, que não tem tempo pra porra nenhuma, então não adianta nada. Pois é. Quem manda também aqui o seu comentário, como sempre, é o Kio Carlos César. Salve, nerdaiada. É com uma certa vergonha que venho corrigir uma informação. O Pitrelli, que morreu em Heroes, foi o Nathan, não o Peter. Nossa! Bom, cara, mas é isso, a gente desistiu de explicar, né, no meio do caminho, porque já era tão absurdo, né? Não, mas ele continua se lamentando. É, desculpem, gente, eu assisti a série, não sei onde estava com a cabeça. A primeira temporada foi tão boa, eu não sei o que aconteceu. Trocadilhos a mil e salgado rolas. É isso aí, cara, Heroes, velho, é uma série pra ser apagada da face da história da televisão americana, cara. Como algo pode começar tão bom e terminar tão mal, né, cara? O Ricardo Pascoal comentou o seguinte: agora sim, de volta com a parte de games, o podcast ficou foda. Ah, então a gente é uma b****, né? Muito obrigado, viu, Ricardo Pascoal? Um beijo. Achei a arte conceitual do Capitão América muito legal. Conseguiu adaptar a temática cinematográfica de Segunda Guerra com a roupa clássica dos quadrinhos. Já, coitado do Thor, cara, não gostei de nada. Penso que se prenderem muito à fase atual do Thor nos quadrinhos, e esse foi o erro, pois o mundo dos quadrinhos é uma coisa e dos cinemas é outra. Agora o Ricardo, ele ganhou o meu respeito de volta, cara, porque ele notou, né, isso daqui, esse comentário foi enviado bem antes desse vídeo que divulgaram agora. Você quer se decepcionar mais, veja o vídeo agora. Pode até melhorar, cara, mas eu acho que não vai ficar legal, não. Confira esse cast aqui pra vocês saberem. Ele continua, ainda passava Heroes? O que o Caio César pode confirmar pra você. Vi com muito esforço até a terceira temporada, quando chegou um episódio onde o Peter chegava no futuro e tava todo mundo voando no estilo Superman, eu disse, pronto, agora eu disse... Só valeu a primeira temporada, que foi muito boa. Quanto aos jogos do Harry Potter, sempre os vi como um fanservice. Pra quem não curte os livros ou filmes, eles são bem dispensáveis e esse último ao estilo Gears of War não parece fugir da regra. O evento de Portal 2 ser cancelado é estranho, mas pode ser que a surpresa da Valve venha a ser melhor. Talvez um evento de Portal Half-Life se ligue em um outro jogo, como o terceiro episódio de Half-Life 2 ou algo do tipo. No mais, ótimo cast e abraços. Nossa, pro Portal não ser cancelado antes de você sair do outro lado, né? É, cara. Bom, aqui o Tony manda, fiquei sabendo sobre o cast pelo Twitter do Nowloading. Escutei e curti bastante. Acompanharei semanalmente. Faça isso. E por fim, parabéns pelo cast. É bom ter tantas notícias do Mundo Nerd semanalmente. Abraço. Pô, valeu aí, Tony. Abração. Continua ouvindo nós. Outra pessoa aqui que manda é o Clay, né? Que é só uma reclamação. Só acho que a vírgula sonora da parte de games não tem nada a ver com os assuntos. Não lembro de ter falado em Zelda em momento algum, mas ok. O Clay, é o seguinte, o Guizão até explicou aí, respondeu no seu comentário, mas na verdade vinhetas, trilhas sonoras, elas são relacionadas a games e não com a notícia que está sendo dita, como todo bom podcast, né, que não é temático e faz. É, cara, porque se fosse assim, o dia que a gente fosse falar das girafas, eu quero ver que som que você ia colocar de vinheta. Não, em programa de notícias, né, cara, a gente fala de 1 milhão de assuntos pro podcast, imagina a gente caçar a vinheta e trilha sonora pra tudo isso por semana, né, já o trabalho que dá é... E um dia, né, cara? Mas é isso aí, esta foi nossa leitura de e-mails e comentários, e simbora pro cast, né, gente? Bora! Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Revelada a trama de Indiana Jones 6. Conheço os vencedores do MTV Movie Awards 2010. Michael Fassbender em X-Men First Class e reboot de Homem-Aranha. Surgem mais rumores do elenco de Batman 3, que, a propósito, já tem previsão de estreia. E premiere de Karate Kid reúne o antigo e o atual Daniel San. E até que enfim envelheceu. É, mas o novo Daniel San se queimou, né? Que filha da puta, cara. Ele tá queimado, né? Amanhã todo mundo na cadeia. Ainda bem que a gente é só convidado do Argentone. Aí sim. Então, como todos sabem, nós tivemos a entrega do prêmio do MTV Movie Awards, né? Que premiou os melhores, entenda isso como você quiser. Não, peraí. Eu não tô sabendo disso, não. Não, para as pessoas que vivem nessa dimensão, teve a premiação do MTV Movie Awards, eles sempre acabam apresentando prévias de filme que geralmente acabam indo ao ar no verão americano, né? Um desses vídeos foi uma nova prévia de Harry Potter e as Relíquias da Morte, né? Primeira parte, porque ele foi dividido em duas. E eles mostram as imagens aí dos meninos enfrentando os desafios e tudo mais. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês esperam pra esse próximo filme de Harry Potter? Eu acho que a estreia dele podia ser feita no bar antes de esquecer o roteiro da parada. Ah, não espero nada, cara. Eu não sou muito fã de Harry Potter, não. Acho que a única coisa que eu espero é que essa tortura acabe logo. Não, só tem mais dois, gente. Fica tranquilo. Mais dois? Não é... Esse não é o último, caraca. Mas tem dois, cara. Puta que pariu, você tá me zoando. É parte 1 e parte 2? E se você não quer saber spoilers, pule 1 minuto de programa. Alerta de spoiler. Porque o que acontece? Os caras ainda exibiram imagens da parte 2. Porque no livro, eles, no final de tudo, dá tudo certo, né? E passam 19 anos. Isso. Aí tá lá o Harry Potter casou com a Ginny, o Ron casou com a Hermione, aquela frescura, né? Meus filhinhos da estação King Cross. O Alvo Severo. É, o Alvo Severo, o Scorpio, aquela coisa, né? O Sub-Zero. Aí o... Acho que isso daí é outra notícia. Galerinha, então, a galerinha aí, toda lá de Outworld. Aquele povinho de Outworld, Hogwarts ali nas adjacências ali. Em vez de pegar um ator diferente, né, pra fazer esse envelhecimento de 20 anos, os caras usaram maquiagem nos atores mesmo. Então você imagina um moleque com maquiagem velho? Ué, tipo de Benjamin Button? Ah, pior, porque assim, a ideia era fazer eles ficarem aí com 35, 36. Mas eles são cara de velho mesmo, né? Não, eles estão com cara de 50. A única que ali envelheceu com dignidade foi a Hermione. E que dignidade que ele envelheceu, né? É. Esses aninhos aí. Tá muito digno. Agora, eu vou ser sincero. Como eu já li os livros, eu quero mais assistir essas porcarias pra ver até onde o nego vai conseguir cagar, né? Porque no sexto livro, no sexto filme, o nego já fez umas adaptações que eu achei estranhas. Sim, necessárias do ponto de vista que eles deixaram muita coisa nesses últimos 5 filmes sem explicar, e no sexto eles tiveram que inventar uma outra maneira de contar a história. E a única coisa que, como vocês falaram, eu só espero que acabe agora. Pô, lá tá um desiludido, né, nessa década aqui, porque o cara tá acompanhando Harry Potter e Lost, né, velho? Então... Caramba! That's a bingo! E já que nós estamos falando de Harry Potter, filmes adolescentes, vamos à lista premiados do MTV Movie Awards. Pulando o Crepúsculo sempre. Ah, então não tem mais nada. Então a gente não vai falar nada, vamos pra próxima notícia aí. Bom, os vencedores aí foram. De Estrela Global, ganhou o queridão do Argentone, Robert Pattinson. Melhor filme, Lua Nova, da saga Prepúcio. Melhor atriz, Kristen Stewart, por Lua Nova. Melhor ator, Robert Pattinson, por Lua Nova também. Ah, vai se f***er, velho. Tem outro nome aí. Nem continua. Você tem que levar em consideração que essa geração MTV nova é a geração Teletubbies. Gosta de Fresno, NX Zero, Restart, Replay, Reconnect. Vocês viram quem ganhou o melhor vilão? O Felton. Meu, que coisa ridícula. Pra quem não conhece, é o Draco Malfoy. Meu, o cara parece que tá com caganeiro o filme inteiro. O cara tá pálido. Ele tá o tempo todo pálido e suando frio. E, nossa, é o melhor vilão. Isso com o Hans Landa, né, cara? Na fita. Exato. É o tapa na cara da pessoa, né? Meu pai, não sei. Bem, com ator revelação, ganhou Ana... Ator revelação, ok, deve ser travesti. Ganhou Anna Kendrick por Amor Sem Escalas. Melhor atuação cômica, ganhou Zach Galifianakis, se beber não caso. Melhor luta, Beyoncé versus Ali Larter em Obsessão. Melhor beijo, Kristen Stewart e Robert Pattinson em Lua Nova. Inclusive, durante esse beijo, quem apresentou essa porra de prêmio aí foi a Sandra Bullock e a Scarlett Johansson. Aí a Scarlett Johansson e a Sandra Bullock deram um beijinho. Mas você tem que ver que pra Sandra Bullock chegar perto da Johansson custou, viu? Custou, teve que escalar. Dois belos pontos. O melhor momento, o What the Fuck, que ganhou foi o Ken Jeong, se beber não caso, aquele chinês enviado lá que tá preso dentro do porta mala do carro do cara. Ken Jeong. Ken Jeong. É um japonês mineiro. Caraca. E também é chinês, né, velho? Porque vai chamar Ken Jeong não pode ser japonês. Melhor atuação com o na mão. Amanda Seyfried em Garota Infernal. O mais fodão é Rey em Ninja Assassino. Cara, esse cara é fodão mesmo, hein? Nossa, cara. Lembra se você assistiu esse filme aí? Porra. Eu tô lá querendo assistir ou não. Vem cá, cachorrão. Creu nele. Olha isso, cara. Você foi ninja. E ganhador da geração MTV foi a Sandra Bullock, que deve fazer parte da geração MTV desde o Dire Straits, né? Fiz o primeiro videoclip que eu tive. Cara, fala sério, quem que escolhe isso aí? Nossa, foi zoado essa premiação, hein, velho. De melhor atuação cômica, cara, eu concordo com o cara do Se Beber Não Caso lá, porque o cara foi engraçado mesmo. Não, ele realmente foi engraçado, mas, gente, peraí. Onde você viu você dar metade do prêmio pra Lua Nova e dar um prêmio de vilão pra um cara que, meu, ele é ridículo demais, cara. Cara, é outra geração, né, velho? Vilão é qualquer coisa que não seja o herói, né? Exato. E quanto mais bonitinho, melhor pro vilão ainda, né? As premiações aqui, assim, acertaram, né? Foi melhor atuação cômica com o Zac Galifianakis. Nossa, parece que eu tô falando grego, né? Mas que pá, né? E o Rain, né? Que é o mega astro lá da Coreia, que agora tá aparecendo nos filmes aqui de Hollywood. O Rain, né? Como o ninja, no filme O Ninja Assassino. Que eu vou te falar, a gente falou bem mal. A gente falou mal pra caralho desse filme. Eu assisti esses dias e gostei pra caceta, velho. É, eu também. Pra gostei, caramba, cara. Pô. Sério, cara, eu não assisti o filme porque ouvi só falar mal, meu. Cara, eu vou falar pra você que as partes mais legais são aqui, ele não aparece. Ouviu só falar mal, vírgula. O Argentone, ele falou num programa muito tempo atrás aí que é porque o diretor foi assistente do Street Fighter, não sei o quê. Então ele sentou o pau aqui no... Ah, é? Eu falei mal do bagulho? Nossa senhora. É, cara. O Oliver Pérez é a enciclopédia do Nerdrop, por quê? Caramba, hein? Ó, parabéns. Nerdrops 9, com Vitinho. Caramba! Aí sim, hein? Volta aí, então. Você sabe quem é esse diretor, né? É o cara do V. De Vingança. É, e ele é o braço direito dos irmãos Wachowski. Talvez seja perigoso. Foi segundo diretor de Matrix Reload, Matrix Revolution, Speed Racer. Ah, então... Não, pula, pula, né? Speed Racer, pula. Não fala... Speed Racer é bom, é... Ah, pula pra caralho, né? Pula, basicamente. É um Matrix Reload e Revolutions. Speed Racer, mais o quê? E Star Wars, Ataque dos Clones, episódio 2. Ele fez Dragon Ball e Wolverine também, não? Ai, não, mas ele tá fazendo X-Men Origins Magneto. Nossa! Olha só, pior do que Dragon Ball, cara, ele foi o segundo diretor, o diretor assistente de Street Fighter. Nossa, esse cara merece meu respeito. Ele é assistente no quê? Ele é um assistente de merda. Não. Ele é um assistente de merda. De merda. De merda. Aí eu senti firmeza. Melhor atuação com o na mão, vocês concordam? Eu assisti, cara, mas nada a ver, cara. A mina, eu acho que no começo ela tem, né, aquela certa resistência, porque ela não entende o que tá acontecendo e pá, mas no final das contas ela fica p*** da vida, não tem nada de c*** na mão, não. Mas será que não é uma cena só? Pode até ter sido, mas, sinceramente, nem esse filme devia estar aí, que é uma merda também. E alguém viu essa cena de luta aí da Beyoncé com a Ellie Lighter? Ah, me poupa, polar, vai. That's a bingo. Bom, e chegou nessa semana aí um vídeo que foi um dos mais badalados e gerou muitos rumores, porque chegou do nada e de supetão, né, na verdade. Seria mais ou menos o que o Mortal Kombat seria num tom mais real, né? Sem esse absurdo de muita magia, forçação de barra, o que é o jogo, na verdade, né? E o que aconteceu nas últimas produções baseadas no jogo. Como se fosse o Christopher Nolan, né, cara, dirigindo. Exatamente, cara. Não só o Christopher Nolan, né, como aparece um dos membros do elenco do The Dark Knight, né? Que é o ator que fez o Gambit, que é o Michael J. White, do The Dark Knight. Ele também é o Spawn. E além de outras estrelas secundárias aí de muitas atrações de Hollywood, vocês podem conferir por aí. E assim, começou a gerar muito rumor, porque muita gente falou que não poderia ser algo de um aspirante, né? Um ARG, porque, pô, ninguém tem grana o suficiente pra fazer um projeto pessoal desse, né? E contratar a galera que tá lá. O vídeo mostra, né, os personagens aí do Mortal Kombat, digamos assim, num perfil mais real, né, num contexto mais real da história, dando um pano de fundo nas histórias do Baraka, do Jax e de outros personagens como o Shang Tsung. Cara, é um vídeo muito legal, cara. E a explicação que chegou depois de um monte de rumores, né? Esse minifilme aí é realmente quase um fanfilme, porque o curta, ele não passou de um projeto do diretor Kevin Tanchoren, que mostrou como a sua visão de como seria um filme real de Mortal Kombat, né? Aí mandou muito bem, cara. Mandou muito bem. E segundo outra estrela aí do filme, Jerry Ryan, que o projeto aí depende dos fãs, né, de apelarem a Warner, que detém os direitos da franquia, pra que o filme realmente seja feito aí. O vídeo é muito legal, cara. Eu, pelo menos, gostei, assim. Eu acho que esse negócio de muita magia, assim, muita firula pra um filme de Mortal Kombat não funciona direito. Já os outros filmes eu não gostei por causa disso. Muita firula. E esse daí, cara, muito legal. Traz os caras como serial killers, é bem bacana. Ele deu esse pano de fundo, né? Uma desculpa pros caras assim, pra serem do jeito que são, né? Pô, Reptile, velho, sendo que é uma criança querubina, né? Que é, não é, Alequim, cara. Os caras quiseram trazer o filme pra uma coisa mais real. Então quer dizer que o Scorpion tem catarata? Basicamente, cara. Ah, porque o cara não tem globo ocular, né? Não tem íris, não tem nada, cara. É só um olho branco. E o Jax é amputado, né, cara? Ele já comentou que no filme ele pretende mostrar como que ele foi amputado, como que ele ganhou os braços. Vai falar que ele perdeu pro Paraca, né? A verdade foi assim, quando ele entrou na polícia, ele tinha uma parceira. E aí eles foram prender um cara que tinha feito roubo a um carro forte cheio de dinheiro. E aí eles entraram num galpão, ele e essa parceira dele, e aí esse cara deu vários tiros nele, no braço e tal. E aí uma empresa chamada OCT pegou ele e transformou ele em batalhão. Puta volta do caralho, né, meu? Tu foi chegando no porto. Agora, por que que eles têm essa necessidade de colocar sempre o cara americano como destaque, né? Porque, pô, Mortal Kombat pra mim sempre foi o Liu Kang, o carinha do bem. Outro, rapaz, o Street Fighter já fizeram isso, no Mortal Kombat vão fazer de novo? Ele falou assim que ele usou o Jax e a Sonya, porque eles são os personagens que vêm da nossa realidade. Da polícia, né? Eles são da polícia também e tal, né? É, então eles não têm nada místico, nada desse gênero. Então eles vão ser a ligação do nosso mundo com o mundo do Mortal Kombat. Ah, entendi. Tirando o beijo que o Felipe faz. O que foi? O golpe da Sonya vai ser um p*** inesquecível. Um beijo grego, né? Porque do Jax uma poeta. Vai matar a pau. Agora me diz um negócio, o Baraka é esse, o Rasta aí? É o Rasta. É, esse cara não é o cara que luta capoeira lá no filme O Protetor, lá do Tony Jaa? Boa pergunta. Ah, o Protetor, cara, tem um que luta capoeira, depois um cara que luta com o depois. É tipo um videogame aquele filme do Protetor, né? Ó, falando em videogame, meu querido, não sei se a Warner vai autorizar a mesma produção do filme do Mortal Kombat, mas o jogo novo do Mortal já foi autorizado, né, cara? Já teve até o primeiro trailer liberado aí. E aí, o que vocês acharam? Porra, tá legal pra caramba, né? Animal demais, cara. Sangueira pura, tripa voando, meu. Mortal Kombat, cara. O que o Mortal Kombat deveria ser, em vez de ser aquela bosta de Mortal vs DC. Mas se eles deixarem a jogabilidade daquele Mortal vs DC, vai ser uma merda. Não, então, começando por aí, né, cara. Os produtores disseram o seguinte. O jogo é uma resposta aos pedidos dos fãs. Temática adulta, uma nova mecânica de lutas 2D. E o melhor, os mais nojentos detalhes e detalhados fatais de todos os tempos. Foi o Ed Boon, o criador da série. E o jogo foi desenvolvido pela NetherRealm Studios e vai ser lançado no final de 2010 e início de 2011 com PlayStation 3 e Xbox 360. O vídeo vai estar no post, cara. Vale muito a pena ver que é animal. Fatality do Kung Lao é... Aquele Fatality do Kung Lao, hein? Nossa, o cara deixa o chapéu dele girando em falso no chão e, meu, serve de esquadrejadeira, né, cara? O cara pega o derrotado da vez e simplesmente parte, né? Na verdade, o vídeo censura, né? Já coloca o logo do Mortal e tal, anúncia o lançamento. Cara, é muito animal. Acho que todo jogo do Mortal Kombat, independente se é bom ou ruim, né? Antes da gente notar, ele sempre tem essa propaganda apelativa que eles têm, né? Mas que sempre funciona. Pelo menos tanto na jogabilidade como nas CGs do jogo, parece que promete bastante, cara. Pô, tem umas cenas lá, tipo, o Romeo tem que morrer, tá ligado? Porque o cara dá, tipo, um soco na cara e aparece o crânio quebrando, assim. Aparece um raio-x parcial, cara, do crânio se rompendo. É um negócio... Pô, isso eu sempre achei bom demais, cara. Vale muito a pena, cara. Muito a pena. Em breve, por R$15 na banquinha mais próxima de você. That's a bingo! E na semana passada, o programa Entertainment Tonight teve no set do Thor, no Novo México, e soltou um clipe com algumas filmagens. Entre as cenas que o clipe mostra, né, além de uma entrevista com Chris Hemsworth, que é o Thor, e o Kenneth Branagh, que é o diretor do filme, o vídeo mostra bastante da produção, né, e ainda revelou como vai ser o Anthony Hopkins no papel de Odin, né. A maioria do vídeo mostra algumas cenas de ação mas não com o Thor, e sim com o alter ego do Thor, o Donald Blake. Eu pelo menos gostei do vídeo, achei bem legal a caracterização dos personagens. Só não gostei do Heimdall no final como um negro, né? Eu acho que não tem nada a ver, assim. Eu, sendo sincero pra vocês, cara, eu assisti. Tá certo que a gente tem que considerar que o filme vai uma boa dose de pós-produção, né? Mas todos os cenários, inclusive o Odin, me dá uma aparência, sabe, meio de Terra-média contra Star Trek. Ah, cara, eu sei lá, cara, eu imaginava algo mais mitologia nórdica mesmo, alguma coisa assim. Então, eu acho que eles quebraram um pouco disso, viu? Então, cara, acho o Thor com uma armadura super moderna, um negócio meio esquisito, cara, sei lá. Saca só, esse negócio de armadura mais moderna, isso existia nos quadrinhos, né? Uma época no começo do Thor que, assim, eles tinham uma certa ciência de Asgard, e aí as coisas eram mais tecnológicas, né? Então isso até bate um pouco com os quadrinhos, mas... Concordo com gostei, que eu, pelo menos por esse vídeo, fica meio Star Trek o negócio. Olha, eu pra ser sincero, não achei nada demais, sabe? Como eu não tô esperando nada de Thor, pra mim o que veio aí tá, do jeito que tá, tá valendo. Eu só não entendo porque eles precisam ter essa necessidade de colocar o cara de Baby Luke, só isso. Afinal de contas, ele está no Dancing with the Stars, australiano, né? Ah, o australiano? Ele é australiano, se eu não me engano, né? Ele e o Sam Worthington era companheirinho de quarto ainda. Mas eu vou te falar, perto do que... Tá certo que em Star Trek ele apareceu pouco, né? Mas o cara deve ter engolido altas bombas, né, velho? Todas de uma vez. Aí tá esquisito, que o cara não era desse jeito aí, não. Não, o cara tá um monstro, cara. Tá, assim, nesses termos, eu respeito eles fazer o personagem se tornar algo parecido com o que é dos quadrinhos, né? Porque o Thor nos quadrinhos também, porra, é um gigante. Tá aí uma coisa que ele podia ter passado a dica pro Jason Momoa, por exemplo. O que mais me incomodou não foi essa questão que você citou, Oliver, do dele estar na armadura, por exemplo, você ter uma cara tecnológica e tudo mais. O que mais me incomodou é esse negócio de eles escaparem de qualquer jeito de mitologia nórdica, né? O Heimdall ser negro, o Hogan ser asiático, não tem nada a ver. É verdade. Né? Eles não precisavam disso, né? Não precisam ter cota étnica no filme. O negócio é nórdico, não, cara. Hollywood agora, cara, vai ter cota racial. Né? É, o próximo filme de mitologia africana, eu vou lutar pela cota caucasiana, né? Uns tempos atrás, eu lembro que existia um rumor que iam fazer uma adaptação do God of War, e eles estavam cotando aquele Digimon Hillson, cara, pra ser o Kratos, velho. E ele era o mais cotado. Logo um Digimon, como Pokémon. Eu pensei a mesma coisa, cara, Digimon Hillson, caralho. Mas o cara... Não tive coragem de falar, né? Independente do que ele for, ele era um monstro, né, cara? Nesse episódio do Nerd Drops, eu começo a campanha Chris Hemsworth para Conan. O Conan tá bom, quem é, cara? Tá trabalhando pra caramba, o Momoa, viu? Ele fez Stargate Atlantis. De novo, cara? É que o pessoal... O pessoal só esquece que o Conan, nos livros, ele não era um portão e tudo mais, cara. Ele não era o Schwarzenegger nos livros. Ele era tipo o Roberto Justo. Ele era tipo de Roberto Justo. E como isso se diz... É cheiroso. Não, a cena é o cara chegando. Eu olho, nossa, mas ele é alto pra caralho. Nossa, você viu como ele é cheiroso? Isso diz muito da pessoa, né? Você vê a diferença de comentários, né, cara? That's a bingo! Bom, e já que a gente tá falando de Thor, né, outra atração da Marvel que esta sim está prometendo, acabou aí de lançar, digamos assim, um teaser poster, né, do filme Capitão América, oficializando a chegada do primeiro Vingador, o filme que praticamente, né, vai ser a abertura aí de uma das grandes atrações que a Marvel Studios está para lançar, que é os Vingadores. O poster não mostra nada, né, de muito especial, só o escudo do Capitão América. Assim como todo bom teaser, né? Com certeza. Né? Isso daí é só pra acender um pouco a sede da galera aí pela espera do filme, né? Queria saber quem foi pro Rio no escudo dele. Tá esquisito, o que é isso, né, cara? Eu acho que eles estão querendo, será que é tiro, alguma coisa assim? Os caras estão mostrando faísca ou não? Eu acho que é tipo uma, sei lá, por isso. Sei lá. É, você sabe que o escudo do Capitão América é feito de uma mistura de adamantium com vibranium, né? Não sei se eles querem representar isso de alguma maneira nas telas, mas... É de vibronha, né, cara? Aí sai esse negócio branco aí. É, parece umas faíscas. Além do pôster, né, eu tenho outra novidade no elenco, que é o, na minha opinião, um excelente ator de comédias, Stanley Tucci, que ele vai fazer o Dr. Abraham Skin, que é o responsável pela criação do soro do super soldado. Ou seja, vai morrer nos 10 primeiros minutos de filme. Tomar um tiro de isso, cara. Isso se não for uma... Que nem aquela apresentação da Marvel, que vão passando as páginas assim, aí só mostra ele fazendo e morrendo. Com certeza. Esse cara é um que faz bastante papel de viado, não é? Será que ele pediu alguma coisa pro Steve Rogers ser o soro? É, porque teve uns comentários esquisitos aí que eles fizeram sobre... Lembra quando começou a falar sobre como seria a história? Imagine você sendo fraquinho e de repente você se descobre um Adonis moderno. Ixi! estranho. Então eu tô com medo agora, cara. Aqui, Roger, que eu vou te dar uma seringada. Cara, eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu tô achando que o Chris Hemsworth, ele ficaria muito bem de Steve Rogers, não? Eu acho que isso aqui é da b*** pra ele, cara. Você acha que ele ia ficar bom de Conan? Ele ia ficar bom de Capitão América? Ah, ia ficar bom de seu macho? Você concorda com o Momoa lá no Conan? O que a gente conhece de quadrinhos, ele é mais parecido do que o Chris Evans como o Steve Rogers, cara. Qual que é a birra de vocês com o Chris Evans, cara? Eu não entendi. Ele não é ator, cara. Ó, eu vou roubar as palavras do Sussi. Eu espero que o c*** do Chris Evans pegue fogo. Cara, ele é muito ruim, cara. Ele é muito caro. Ele só fica aquele sorrisinho de lado nele, meu. Pô, foda. Você assistiu aquele muito Alerta ruim. Solar? Ele tá bem naquele filme, cara. Tá bem? Tá bem. Eu não tô dizendo assim nem pela atuação do cara. Tô dizendo mais pelo visual mesmo. Porque o cara parece ser baixinho, meio fracote, não sei. Por exemplo, eu não achei ele tão ruim quanto o Senhor Fantástico, cara. Não, claro que não, né? Mas, então, o papel do Tocha Humana, tudo bem, cara. Até vai, porque, meu, o Tocha Humana é palastrão, ele... O Tocha Humana é canalha. Meu, Steve Rogers, tem nada a ver, né? Que nem eu falo, por isso que eu pergunto se é o porquê da birra, porque será que o cara não fez aquela atuação justamente por causa do papel? Ah, então ele faz o Tocha Humana em todo filme, cara. Porque eu não vi um filme dele até hoje que não é a mesma coisa. Pô. Tá bom, não defendo mais, não defendo. Não, eu só vou parar de falar mal depois que eu assistir o filme, cara. A última vez que colocaram um ator canastrão numa produção da Marvel com um herói dramático, deu o Demolidor com Ben Affleck, hein? Aí, ó, viu o céu? Tá bom, já me convenceram, já. O Oliver não sabe brincar, né, Cresce? Demoli com sua teoria, Polar? Já demolicou, já. That's a bingo! Bem, de acordo com o site Showbiz 411, né, o ator Michael Fassbender, que pôde ser visto recentemente em Bastardos Inglórios e será visto novamente agora em junho, sendo o Burke de Jonah Hex, ele tá sendo cogitado para dois papéis personagens de quadrinhos da Marvel, e no caso são dois vilões. Ele foi sondado pela Fox para ser o Magneto em X-Men First Class, e que ele seria o Magneto jovem, né, tendo o James McAvoy como o amigo dele, o Charles Xavier. Além disso, a Columbia também quer o ator para ser o vilão do reboot do Homem-Aranha. Então ainda ninguém sabe ao certo quem será o Michael Fassbender, na verdade, no Homem-Aranha. Já se cogita que o vilão já seja o Lagarto no primeiro filme do reboot, né? Então seria ele um Professor Connors? Eu acho que é o que sobra, né, cara? A não ser que o reboot seja tão reboot que eles resolvam até trocar os personagens. Você diz o Lagarto não tem nada a ver com o Kurt Connors? Exato. Ah, aquela lenda do jacaré de Nova York? Basicamente. Caiu Uzi nele? Caiu Uzi. E só pra completar a notícia, por falar em Homem-Aranha, né, já surgiram dois novos nomes no certame de quem será o Peter Parker. O primeiro é o Jamie Bell, de Jumper, né, que foi anunciado de acordo com o Brady Cole como provável dono do papel. É o mais indicado, né, um ator de Jumper ser o Homem-Aranha. Jumper Web Slinger, né, cara? E agora surgiu mais recentemente o ator Aaron Johnson, que foi o Kick-Ass. Não, o Homem-Aranha, cara, ele teve dois filmes bons, eu até concordo numa trilogia, pô, mas, tipo, esquece o terceiro, entende? Agora, esse lance de abandonar o Tobey Maguire aqui, meu, o cara é o Peter Parker, né? Depois que tu se acostumou com ele em dois filmes, até três, vamos dizer assim, fizeram todo mundo confiar no cara pra ele ser o Homem-Aranha. Agora, simplesmente, vão rebootar tudo, fazer uma historinha só no colegial, cara, é um absurdo, velho. E reboot, meu, de um filme de 10 anos atrás, cara, isso é ridículo. Ridículo, é assinar incompetência, cara. Eu achei, cara, o Tobey Maguire mesmo, cara, muito bom no papel do Peter Parker, cara. E o pior é que mesmo num reboot ele serviria, né? Porra, mesmo assim. Cara, eu acho que o Homem-Aranha já deu o que tinha que dar na mão da Fox, né? Eu ficaria muito feliz se a Fox abandonasse o Homem-Aranha. Eu ficaria feliz se a Fox pegasse o Homem-Aranha. Eu ficaria feliz se a Sony largasse, né? Porque a Fox não tem nada a ver. Isso aí, né? Isso aí, é que eu tava lendo a notícia e aí tinha foto aqui pra os X-Men vs. Pass. That's a bingo! E o terceiro filme do Batman, né, de Christopher Nolan, já tem uma previsão de estreia. O pessoal tá falando aí na data de 20 de julho de 2012, mas até agora a Warner não confirmou se essa vai ser a data verdade. Os planos, segundo o blog Hero Complex, do jornal Los Angeles News of the Times, é que o filme começa a ser rodado em março de 2011. E aí o filme teria a mesma duração, de mesmo tempo de produção que teve Batman Cavaleiro das Trevas. Por enquanto a informação não é oficial, mas nós já sabemos que o filme existirá. Que é bom, né? Gostava tanto que fosse aquela famosa batalha do Superman, velho, do Batman. Eu sei que é só uma bosta, mas, pô, eu imaginava que ia ser tão legal, mano. É, na cabeça da gente é sempre mais legal, né? Puta, cara, eu imaginei o filme. E além dessa possível data de estreia, né, Joseph Gordon-Levitt, o ator principal de 500 Dias com Ela, recentemente trabalhou com o Christopher Nolan em A Origem, e durante as filmagens tiveram muitos rumores de que o ator poderia ser o Charada em Batman 3. O David Goyer ainda está trabalhando no roteiro do filme, mas aparentemente o Charada vai estar mesmo no filme. Então as chances do ator viver o personagem parecem ser reais. A assessoria do ator, né, negou os rumores, mas a gente nunca sabe o que é verdade nesse mundo. Agora eu quero saber o que eles vão fazer para superar o Dark Knight, né, cara? Porque o Dark Knight tinha o melhor vilão das histórias do Batman, tem uma história muito legal, tem ação legal, né, cara? E agora eles têm que se superar, porque essa é a regra de Hollywood, você tem que sempre se superar. Sério mesmo? Você acha o Coringa o melhor vilão de Batman? Melhor assim, né? Assim, no geral, né? Todo mundo, ele é o preferido de todos, assim. É, então, eu acho que pra mim o melhor vilão de Batman é o Reboot. Tá voltando aí com tudo do Batman Brave and Bold, né? Eu acho centenas de outros personagens vilões de Batman legais. Eu digo no sentido geral, né? Que a galera prefere o Coringa. O Coringa é o nome que sempre surge, né? Na cabeça da pessoa quando se fala vilão do Batman. Inclusive, foi a maior expectativa que teve, foi como seria o Coringa, né? Tal, e até causou esse frenesi todo com os rumores do Heath Ledger e tal, até sair o filme e ver que a galera vê que realmente ele era um nome certo pra parada, né? Só que veio a morte dele. Só, né? É, ele só morreu. Assim, me falou uma coisa. Falaram que no roteiro do David Goyer parece Coringa apareceria, né? E aí, como fica isso? Eu acho que deve Charada fazer uma aparição meia easter egg, assim, não sei. Mas apareceu um cara vestido de... Apareceu um cara vestido de palhaço na cadeia. É, de filmado de costas, né? Beleza. Alguém imitando a voz do Heath Ledger, é, não custa nada ser isso, é, pode muito bem ser isso. Agora eu acho ainda que pô, o vilão Charada, eles vão ter que trabalhar muito nesse vilão, muito na história pra superar o Dark Knight, cara. Verdade. Eu ainda acho que a nossa opinião do Charada era melhor, hein, olha. Ah, tá. Você gosta do Steve Buscemi lá como Charada e eu gosto do que o cara do Dexter faça o Charada, o Michael C. Hall. Isso. Sei lá. Bom, tá aí as dicas, né? A gente nem cobra por isso. Só dando ingresso pra gente assistir. That's a bingo! E o novo e o velho Karate Kid se reúnem aí na premiere da nova versão do filme dos anos 80, né? Estão juntos aí Ralph McKee e Jaden Smith, filho do Will Smith. E ambos já protagonizaram aí os mesmos papéis, no caso do Ralph McKee, né? Muito tempo atrás. Ralph McKee deve estar com o quê? Uns 40 anos já, né? Carinha de 16. E bem, tem algumas imagens aqui deles fotografando, né? O Jack Chan, Will Smith e companhia, né? O Will Smith naquele esquema Sarney de promover a carreira dos parentes. O filhinho dele precisa de Michael Jackson. Exatamente. E o Jaden Smith aqui, que acabou de sair do clipe do Thriller. Tem uma foto do Jack Chan. Meu, ele tá bem velho, né, cara? Tá, cara. Velho. É chinês no aparelho. Tá parecendo uma tartaruga. Quase o Sr. Miyagi, né? A diferença é que o cabelo dele ainda é preto. A diferença é que o cabelo dele ainda existe, né? É isso aí. Confira as imagens aí no post. That's a bingo! E em março, o ator Harrison Ford revelou que a história pro quinto filme da franquia Indiana Jones tinha acabado de ser concebida, né? E parece que agora alguns detalhes sobre a trama começaram a aparecer. No site da Nova Zelândia, Stuff revelou que Indiana Jones 5, né, vai começar suas filmagens no ano que vem. E a maior parte da trama vai ser em torno do Triângulo das Bermudas, que é aquela área do Atlântico Norte, né, conhecida pelos misteriosos desaparecimentos de navios e aeronaves. George Lucas e Steven Spielberg têm trabalhado em um roteiro que está quase pronto. Aparentemente, o filme marcará o fim da franquia de forma emocionante e empolgante, com Indiana enfrentando seu maior desafio. Impotência. É, você acha que daí é um problema, quero ver quanto vai que usar a fralda, cara. Agora a quilometragem não é mais o problema, e a idade, né, cara? Em vez de golpe de chicote, é de bengala, né? Além disso, o pessoal do site acrescentou que Mutt Williams, que é o Shia LaBeouf, vai estar de volta desempenhando um papel fundamental nessa história, que certamente é de filho de Indiana Jones. Nossa, spoiler, hein? Indiana Jones e a Pílula da Felicidade, né, cara? Indiana Jones e o Mistério da Bermuda, né, cara? Tem um negócio morto lá embaixo, né? Tem algum problema nessa bermuda, velho. Ah, cara, mas eu, assim, a gente sabe que o último Indiana Jones, né, ele deu uma travada, assim, em termos de roteiro. Roteiros não, né, em cenas desnecessárias no filme, mas eu gostei da levada do filme, apesar de ter colocado alienígenas e coisa e tal, porque eu acho que foi muito temático com a época, que foi ambientado mais ou menos na época lá do escândalo Roswell e tudo mais. Eu achei isso daí legal. Pô, ele tem potencial, não potência, tem potencial pra um outro filmezinho. Mas eu tô com medo do negócio começar a enveredar pro, sabe, Indiana Jones Sci-Fi. O outro já começou a falar de alienígena. Volta, porque que explicação que nego vai dar pro sumiço dos aviões? Alienígena de novo, né, cara? Eu gostei do outro filme mesmo, porque o lance dos alienígenas, né, só acontece muito no fim. Aí daqui a pouco o Shia LaBeouf abre o arquivo X, é isso? Tem outro, né, uns tempos atrás tinha aquele rumorzinho besta lá, né, que o Mutt Williams aí podia assumir o lugar do Indiana Jones, né? Será que é possível ou não? Porque o cara vai passar o bastão agora? É, se o papel dele é fundamental, né? Será que é só pra essa história? Ou ele pode se garantir próximas aventuras aí? Eu não sei se a franquia continuaria com o nome de Indiana Jones, né? Mas... acho que qualquer um podia assumir o nome. Eu acho que é o tipo de coisa que não tem nem que continuar, velho. Se não for chamar Indiana Jones, tem nem que tentar emendar em outra coisa. Sabe? Não, eu sei pelo menos que o Spielberg, ele tem essa consciência, né, de não tocar muito nos clássicos, né? Diz ele que já recebeu não sei quantas propostas para fazer um filme de ET, por exemplo, que queira ou não foi um puta de um clássico dos cinemas, né? E em termos de lucro muito mais ainda, cara. Só que ele fez questão de não mexer, deixar o filme... Ah, cara, mas ele não tá sozinho dessa vez, né? Tá com o George Lucas. E o cara, por outro lado, é um tarado para voltar em qualquer coisa que ele já fez. Não, e o perigo que o George Lucas tá escrevendo, né? É que assim, vocês estavam falando que podia enveredar muito pra esse negócio de sci-fi, alienígena e tudo mais. O Triângulo das Bermudas tem umas teorias que falam da Atlântida. E já teve quadrinho e livro do Indiana Jones com o tema da Atlântida. E jogo também. E jogo também. Será que não pode ser algo parecido com Ou isso? Ou seja, novo mesmo não vai ter nada, então, né? Mas o que você espera de um filme de Indiana Jones, cara? É isso. O negócio é aventura. É que você vê ele se enfiando na merda e a merda e só crescendo, né? Até no final ele dá aquele final épico. Indiana Jones é isso. Se o Triângulo das Bermudas for, por acaso, Atlântida, o que derruba os aviões? É Tritão com Stirling? É, campo eletromagnético. O Desmond. Alguém esqueceu, né, de apertar o botão lá, né? É a ilha sumindo e desaparecendo. Sumindo e desaparecendo, cara. Ótimo, hein? Excelente. Televisão. Bom, na notícia de televisão tem um vídeo que saiu da making of, né, da série que vai sair agora, The Walking Dead, que é a adaptação dos HQs, né? Junto com um vídeo de making of ensinando como a se portar como um zumbi, e saíram algumas imagens também da maquiagem, né, dos atores que vão representar os zumbis da série. O elenco da série tem Michael Hooker, Andrew Lincoln, Steven Yeun, Sarah Wayne Collins, Jeffrey Dimon, John Bernthal e Laurie Holden. Bom, na trama, né, que foi criada pelo quadrinista Robert Kirkman, é um grupo de sobreviventes de um holocausto zumbi é conduzido pelo policial Rick Grimes em busca de um local seguro pra viver. A encomenda inicial do AMC, né, pra série, é de 6 episódios de 1 hora. Essas imagens começam esse mês ainda em Atlanta. A estreia vai acontecer nos Estados Unidos em outubro e o Walking Dead é publicado no Brasil pela HQ Maniacs. O que vocês acharam desse vídeo, cara, do cara pagando de thriller aqui? Cara, se for falar do seriado só pela maquiagem, 10, hein, cara. 10 mesmo, cara. Eu vi uma... Acho que zumbi mais foda que é. Olha esse zumbi, fantástico. Cara, que tá deitado no chão. Com a mão esticada pra tela. Isso. Fantástico. E se o seriado for 20% do que são as HQs, vai ser fenomenal. Isso eu já comentei, esse tipo de maquiagem vocês vão poder ver em The Pacific. Só que esses daí não levantam, tá? Só eu que acho que a coisa tá um pouco saturada, a questão de zumbi. Por exemplo, nem o George Romero, por exemplo, não tá acertando muito a mão. Ah, cara, eu sempre sou a favor de zumbi, então vou nem comentar sobre isso. Zumbis for life, né? Cara, é que assim, eu acho que o George Romero, ele tem um estilo que não é mais... Não funciona mais, né? Não tem o mesmo ritmo, o mesmo apelo que tinha antigamente. Se você pegar Madrugada dos Mortos aí do Zack Snyder, cara, é um filme de zumbi, sabe? Falando em ritmo, né? Um ritmo rápido pra caralho. Epidemia, esses filmes são bons pra caramba, cara. Agora o Romero, ele continua tentando fazer as críticas sociais dele, mas não funciona mais no mundo de hoje, né? Pra você ver como Resident é ruim, né? Que até isso eles tentaram copiar uma hora, né? Quando... Vamos domesticar o zumbi? Resident Evil é mais ou menos que nem a bruxa do pica-pau, né? Vai testando a vassoura. E lá vamos nós! Ah, cara, mas é... De repente é até interessante, né? Porque um projeto pra TV, especificamente, assim, nunca teve, né? Não, a única coisa que tem pra TV de zumbi é o Dead Set. É, e tem um pouco de Supernatural também, né? Eu só lembro de ter visto isso em um episódio, cara. É, então retiro o que eu falei. É, porque eles estão abrindo lá os selos do Apocalipse lá e eles chegam lá num mausoléu e os caras estão querendo sair dos túmulos, né? Valeu, hein? Pô, não manda spoiler, pô, lá, caralho. Pô, valeu, hein? Agora que eu comecei a me interessar por Supernatural, tava começando a assistir, o cara já me conta o que aconteceu. Games. Vamos lá então para mais uma semana de notícias de games com downloading. Dessa vez estou aqui com o Rick. E somente o Rick. Olha lá, Rick. Como vai você? Olá. Não precisa de mais ninguém não, André. É isso aí. Uma companhia mais do que ideal. Com certeza. Rick que está sumido, Rick. O que você tem feito, Rick, ultimamente? Eu tenho vendido a minha alma por dinheiro e meus órgãos também. Então... Nada melhor. Tá bom demais. E o pior de tudo é que eu gasto todo o meu dinheiro, tá ligado? Não sobra nada. Então... Na faculdade, né? Exatamente. Então, o que você tem jogado? Você não tem dado tempo pra jogar alguma coisa ultimamente? Olha, por incrível que pareça, eu tenho jogado algumas coisinhas do Steam, que o nosso grande amigo Loman Jr. às vezes chega pra mim e fala: Ix, você tá muito triste, cara. Toma esse jogo de 9 dólares pra você. Aí eu joguei bastante Altitude. Ah, sim. O Battlefield Bad Company 2 e até um pouquinho de Rocket Knight, cara. Ah, Rocket Knight eu joguei o demo na PSN, achei bem legal, cara. É, cara, muito legal. Bem maneiro. Falando em jogos de PSN, lançou essa semana um jogo que eu fiquei impressionado pra caralho, porque é o melhor jogo de PSN que eu joguei, que é o Joe Danger, aquele do carinha na moto, que parece com o Trials HD e o Excitebike. Uhum. E, cara, eu recomendo muito esse jogo, cara. É demais, ele é muito viciante, muito bom. E o melhor é que, tipo, é o primeiro jogo ever, o primeiro jogo que os caras fizeram na vida. Tipo, 4 caras, 4 amigos fizeram essa empresa. Estão os últimos 2 anos trabalhando nesse jogo. E você vê no blog deles, tipo, eles absurdamente felizes com os reviews, sabe? Tipo, que nem crianças, assim. Tipo, parem, porque a gente já tá como o jogo mais bem avaliado da PSN no Metacritic. Não façam mais reviews. É tipo, sei lá, né, cara? Imagina se a gente sentasse pra fazer um jogo agora, né? É, não, é tipo isso. Os caras nunca tinham feito isso na vida, sabe? Muito foda, cara. Muito legal mesmo. Mas, qual o nome do jogo mesmo? Joe Danger. Ah, Joe. Eu ouvi tu falar Jill Danger. É, ele é exclusivo pra PSN no momento, mas há rumores que ele vai vir pra Steam, pra Xbox Live Arcade e tudo. Então. Se eles forem inteligentes, é bom começar pelo lado certo, né, cara? Pois é, cara. Não negligencie Steam. Não, de forma alguma. Então vamos lá para as nossas notícias, né? Sim. Dessa semana. Talvez a gente possa falar que, afinal de contas, Steam é uma das maiores fontes de jogos episódicos, né, por assim dizer. É verdade. Então, falando nisso, a Telltale, que é a produtora, Telltale Games, né, que é a produtora de jogos como Sam & Max, isso, né, o próprio Monkey Island agora também tá episódico e tal. Sim, o Tales, né? Tales of Monkey Island. Exato. Eles finalmente, anunciaram que vão fazer jogos no mesmo estilo, né? De um episódio por mês, se eu não me engano. Sim. Das franquias Back to the Future e Jurassic Park, cara. Isso é foda, cara. Isso é alguma coisa, né, velho? Isso é foda. Eu acho que poucos anúncios de jogos sobre essas franquias me empolgariam mais, talvez, do que saber que talvez sejam adventures, né? Ou se não forem, pelo menos, sei lá, um jogo com um foco em história, porque acho que, principalmente Back to the Future, né? Não funcionaria como, sei lá, um jogo de ação ou qualquer coisa desse tipo. Vide a versão lá pra NES, né? Que teve. É, exato. O Jurassic Park, eu já não sei. Jurassic Park acho que funciona bem como um jogo de ação. Uhum. Ele já teve uns joguinhos de plataforma bem legais. Né? É. Mas vamos ver o que eles vão fazer aí, porque uma coisa interessante que eles disseram é que, tipo, eles não vão fazer jogos dos filmes, né? Uhum. Eles vão, digamos, fazer jogos nesse universo, né? Histórias novas e originais e tal. Exato, eles vão expandir, né? Pois é. Vamos ver o que eles vão inventar. E eu confio, cara. O pessoal da Telltale é muito do pessoal que fazia os Adventures da LucasArts na época de ouro e tal. E eles estão fazendo um trabalho muito foda, principalmente com o Sam Max, né? Eu não curti tanto, assim, o Tales, mas o Sam Max sempre... Nunca decepcionou, então... É, interessante. Eles são... Basicamente, eles... É a empresa que deu sobrevida ao Adventure, né, cara? Tipo... Exato. E num modelo que funciona muito bem pra esse tipo de jogo, né? Uhum. Tá dando certo, né? Que é um jogo que você paga, digamos, um preço... Você pode pagar pelo pacote, né, de cara e receber os jogos ao longo dos meses. E são jogos que é uma parada curta, né? Que você não vai investir tanto tempo, assim, pra terminar. E nem tanto dinheiro também, né? Exato. Nem tanto dinheiro. E é um jogo que, assim que você termina, você fica maluco já pra ter o próximo episódio. Então, ele sabe fazer esse formato episódico muito melhor do que a maioria das empresas. Muito melhor que a Valve de passagem, com certeza, né, cara? Porque com certeza, né, cara? Mas é isso aí. Essa semana também saiu uma parada que já tinha sido anunciada há um certo tempo, que é o curta do Red Dead Redemption, né? Dirigido pelo John Hillcoat, que é um diretor já de filmes western como A Proposta e tudo mais. Tinha sido anunciado que ele ia fazer um curta Machinima, né? Na engine do Red Dead Redemption, com os gráficos do jogo. Ele ia fazer um curta naquele mundo, né? Eu tava esperando que fosse ser uma história de alguma outra pessoa naquele mundo, que talvez estivesse vivendo os eventos paralelamente ao John Marston ou coisa do tipo, mas não, ele simplesmente pegou cenas do jogo e encaixou numa cronologia bizarra e parece um trailer feito por fã do jogo, sabe? É. Aí ele bota uma música de rock no fundo e lança tipo MP, né? Lança tipo Crawling do Linkin Park no fundo, sabe? Exato. Porque eu não sei, cara, eu não curti não, sinceramente, eu achei bem, tipo assim, na verdade eu nem consegui terminar de assistir, porque tem 30 minutos, tipo, já vi isso tudo no jogo, sabe? Tipo, não preciso ver isso de novo, mas ainda tem mais uma parte, né, desse filme que vai ser lançado semana que vem ainda. Vai ser mais 30 minutos. Vamos ver se adiciona alguma coisa, né, cara? Não sei, acho que ele tá perdendo a oportunidade, porque eu acho que uma das coisas mais legais desse universo do jogo são exatamente as várias histórias e tal que você vê durante e tal. Não, e sem contar que as ferramentas que o jogo dá, eu já vi o próprio Yuri, o pessoal aí de Manolos aí que tem jogado Red Dead Redemption, né, online e tal, eles zoando muito mais do que esse filme, né, cara? Tipo, fazendo muito mais histórias e divertidas do que... Jogando no mundinho deles, né? Com o pessoal do Robô Gigante fala. Pois é, muito legal, cara. É um jogaço mesmo e... Aliás, André, tu viu os bugs de Red Dead, cara? Porra, cara, são a melhor parte do jogo, cara. É demais. Cara, os caras voando com o bracinho batendo. Tipo... O modelo do passarinho é substituído do nada por um modelo de uma pessoa. E aí a pessoa fica batendo os braços voando no céu. Caralho, cara. É muito engraçado. Isso não tem como ser um bug, sabe, velho? Ele, com certeza um programa do filho da puta lá, fez isso de propósito. Muito bom. Aí o cara no YouTube foi e fez um vídeo dele atirando nesses homens voadores com a Believe I Can Fly no fundo, assim. Muito foda. Muito irado. Aí, galera, Snoop Dogg vai estar em NBA 2K11, velho. Toma essa. Olha aí, hein? Isso pode ser alguma coisa. Pode ser alguma coisa. Se você gosta de basquete e de Snoop Dogg, né, cara, provavelmente você está feliz agora. Eu não gosto nem de basquete nem de Snoop Dogg. O que eu tenho a dizer em defesa do Snoop Dogg é que ele é o vilão de um dos melhores jogos do PS2, na minha opinião, que é o Def Jam, né? Olha, caraca! Lembro do Def Jam, cara. As aventuras do Zé, né, velho? Da vez que o Rick veio aqui em casa, a gente criou um personagem personagem no Def Jam, que era um cara sem camisa, com a bermuda, cabelo branco, espetado, assim, todo... Magrelão. Malzão, tá... Magrelão, com tatuagens e tudo, cujo nome era Zé. Aí, tipo, Zé versus Backbreaker, sabe? Era muito irado, velho, puta merda. Zé, porra, porrava, cara, ele era muito bom. E nesse jogo, o Snoop Dogg é o grande vilão e tal, e é muito legal o jogo. Snoop Dogg, cara, ele, se ele for participar do NBA, ele tem que estar tá jogando com aquele casacão furry, sabe, de rosa, é, e aquele boné de chapéu, né? Chapéu. O que você acha que pode sair disso? O Snoop Dogg, ele vai ser, tipo, um jogador bônus, assim, que você vai poder incluir em qualquer time, ou vai ter, tipo, o time do Snoop Dogg, aí vai ter vários rappers e, sei lá. Cara, eu, sinceramente, não sei, porque esses jogos, 2K, NBA e tal, ultimamente tem sido tão boring, cara. Acho legal na minha época que tinha, sei lá, o jogador de lava, as porra dessa louca, assim, sabe? De Mega Drive, era maneiro o jogo de basquete. Mas você viu que vai sair o NBA Jam, né, pros serviços online, né? Bum chacalaca, viu, porra? Bum chacalaca, demais, né? Era muito irado, vai ser muito maneiro. E isso, com certeza, é muito mais legal que o Snoop Dogg no NBA 2K. Muito mais legal que o nosso. Tá, falando então de rappers em jogos de basquete, né? Como não? Como não? Eu gostaria de então dizer que enfim foi anunciado que jogos de Dreamcast, viu? Conexão, rappers, jogos de Dreamcast. Percebeu, né? Vão enfim sair pro serviço online, né? Isso já tava como rumor, a SEGA tinha vazado uma patente, alguma parada assim, de um sistema de emulação de Dreamcast pra PSN e pra Xbox. E finalmente foi anunciado, né? Eu acho que eles vão mostrar isso melhor na E3 mesmo, que eles vão passar a disponibilizar jogos do Dreamcast no serviço online, né, na lojinha do Xbox e do PSN. O que, diga-se de passagem, é uma das poucas coisas inteligentes que a SEGA fez nos últimos 10 anos, né, cara? Com certeza. Aliás, pra falar a verdade, eu acho que as medidas inteligentes que a SEGA fez são anuladas pelos jogos do Sonic que ela lançou. Então, né, fica no 0x0 aí, ou se bobear até um placar negativo, né? Mas... Pois é, vamos ver. Mas cara, é bizarro, né? Porque a SEGA tá em maus bocados, mas é porque ela quer, né, cara? Porque ela tem um monte de franquia da hora, tipo, que nem ela lançou aquela coletânea de jogos de Mega Drive disco mesmo, né, pros consoles. Sim. Agora, e vendeu absurdamente, sabe? Então, tipo, tem interesse pelos jogos antigos dela, não tem interesse pela maioria dos jogos novos, né? Tudo bem que esse ano ela mandou bem com o Bayonetta e tal, mas então assim, ela investir nesses jogos antigos que o povo tem interesse é fonte de dinheiro e fácil, né, cara? Ela não vai precisar fazer um jogo, né? Ela vai precisar portar um jogo, então é muito, muito tranquilo. Sem contar que, cara, eu sinceramente espero que os programadores portando, de repente até fazendo uma sequência pra franquias antigas, retomem a mão, cara, e criem jogos tipo tão originais, assim, legais como, por exemplo, Crazy Taxi, né? Foi, cara. O Crazy Taxi foi muito bom na época. Isso é bizarro, né, cara? Porque os dois jogos que vão inaugurar esse sistema é o Crazy Taxi e o Sonic Adventure, né? Bem assim, o que a gente esperaria, né? Dois jogos bem clássicos do início do Dreamcast e tal. Mas, sinceramente, cara, nenhum dos dois eu acho que segura pra hoje em dia, sabe? Aguenta. Sério, né? Cara? Crazy Taxi eu acho tão maneiro. Mas, cara, Crazy Taxi é um jogo de você jogar 2 minutos e fim, eu acho, sabe? É um jogo realmente de arcade, você colocar uma ficha lá e acabou. E, tipo, você vai ver vídeos dele hoje em dia, cara, a física dele é muito bizarra, sabe? Sabe, aquela música do Offspring tocando na sua cabeça de... Verdade. E o Sonic, cara, eu joguei recentemente essa coletânea, né? E eu estou desenvolvendo a teoria de que Sonic nunca foi bom, cara. Nunca. Nem os de Mega Drive eram bons, sabe? Nunca, né? Cara, é muito ruim Sonic Adventure, velho. É muito ruim. Não dá, sabe? Ah, mas vamos esperar que eles têm jogos bons, né? Por exemplo, Jet Set Radio, Chuchu Rocket, Power Stone, Shenmue. Shenmue, cara, por que não? Tem que lançar Shenmue. Com certeza vai, né? E vai ser provavelmente um daqueles lançamentos em que todas as viúvas da SEGA vão menstruar juntas, assim. Vai ser uma melecada. Vai ser lindo. Outra coisa que vale ressaltar é que, tipo, a resolução tá sendo adaptada pra widescreen e tudo. Os jogos vão ter achievements e troféus, né? O que é muito legal. Olha só, legal. Rock Band 3 will kill us all, cara. Porque, caraca, o Rock Band 3 tá chegando. Vai revolucionar de novo, né? De novo, mas uma coisa, só uma coisinha antes disso. Você chegou a ver esse Power Gig, que era um jogo que ia trazer uma guitarra de verdade, com 6 cordas e tudo, pra você ligar. E você poderia ligar ela no seu amplificador também e tocar essa guitarra e ao mesmo tempo ligar ela no seu jogo e jogar o jogo. Você chegou a ver isso? Cara, eu ouvi o pessoal falando disso, mas ver, nem sabia que tinha vídeo disso. Tá, tipo, já tava soando como uma parada tosca, porque tava sendo desenvolvido por uma empresa que nunca tinha feito um jogo na vida, era uma empresa que fabricava acessórios de Guitar Hero Rock Band, acessórios laterais, né, de Guitar Hero Rock Band. Nunca teve experiência com o jogo. Tá entrando no mercado agora, que os jogos de música estão decaindo, né, não faz muito sentido. E essa guitarra deles é uma parada meio bizarra, mas ok, sabe, podia ser alguma coisa promissora. E aí, cara, eles anunciaram a bateria do jogo, e aí você imagina, né, pô, a guitarra de verdade, a bateria de verdade. Sabe como é a bateria do jogo, cara? Não. Não tem bateria, você bate no ar. Como assim, cara? Qual o sentido disso, velho? Me explica. Isso deu muito certo pra Nintendo, né, cara? Porra, isso deu muito certo, né? E qual é a coerência de você se dar ao trabalho de fazer uma guitarra de verdade, né, pô, realismo e tudo mais, e não ter a bateria pra tocar no ar? Velho, cadê a coerência? Eu sei qual é a linha de pensamento deles, cara. Eles pensaram, cara, vamos fazer um jogo super realista, vamos lançar uma guitarra com todas as cordas foda pra cacete, todo mundo vai adorar. Aí lança, o neguinho critica, fala, caraca, o que esses vermes têm na cabeça, cara? Eles estão fumando merda, não é possível. Aí os caras pensam, pô, eles não gostaram do realismo, não. Vamos fazer totalmente o oposto? Vamos, mesmo né, mesmo jogo, né? Porra, vamos fazer totalmente merda, o oposto. Cara. Mas aí, o Rock Band meio que anulou completamente esse jogo agora, né? Sim, nem... Power Gig, cara, que Power Gig, sei lá. Porque ele chegou e falou assim, cara, essa porra não tá com nada, ficar reciclando coisas que nós já fizemos, puf, né? É. Vamos lançar um teclado pra foder com isso tudo, né, cara? Caraca, velho, velho, sério, eu quase gritei com uma menininha nesse vídeo, quando ele mostrou o teclado. Cara, eu, quando eu vi, assim, eu tenho que admitir, quando a primeira vez que eu falei, cara, teclado, velho, vai dar merda, sabe? Tipo, é um dos instrumentos mais difíceis ever, sabe? Sim, sim. Vai, como que eles vão fazer isso, né? Mas aí eu vi o vídeo, cara, eles bolaram realmente um jeito que vai ser legal, sabe? Não, por exemplo, ao mesmo tempo, você pode pular de cabeça e vai ser fácil, e ao mesmo tempo, se você quiser, né, chegar ao Tech Expert, é difícil, é mais uma parada pra você aprender a tocar, como foi na bateria, como foi na guitarra e tal. Exatamente. Muito legal, cara. Acaba que a guitarra, cara, que foi o primeiro instrumento, vai se tornando o mais não jogado e o mais... O menos assim, interessante, né? É, o menos interessante, o menos realista, digamos assim, porque, como você mesmo falou, o vocal... É vocal, né? Não tem como mudar isso. Sim. A bateria, várias músicas no... Os charts da música no Expert são iguais da bateria. Basicamente, mesmo, se você conseguir tocar uma música no Expert e fizer 100%, você tá pronto pra tocar uma bateria de verdade, sacou? Basicamente. E o teclado, cara, ele tem um lance de... Como é que eu posso dizer? Áreas, né? Por exemplo, o teclado, ele é dividido em áreas das cores, né? Das notas. E quanto mais fácil você estiver jogando, maior é a área. Por exemplo, tá vindo uma nota, 4 teclas serviriam pra acertar aquela nota. Muito fácil. No mais difícil, eu presumo que a área seja limitada a cada tecla, né, provavelmente. Sim, praticamente você vai estar tocando o que você tocaria num teclado de verdade. Exato. Basicamente. Uhum. Bem legal. E além disso, né, eles mostraram a nova guitarra, os novos instrumentos, né, eles vão lançar um bundle com novos instrumentos e tudo, o que é maneiro porque a Harmonix é uma ótima desenvolvedora de jogos, mas sem a Red Octane, que fabricava os instrumentos, ela nunca acertou muito bem na mão pra fazer os instrumentos do Rock Band, né? Nunca foi aquela coisa. E o Rock Band 3, quem vai desenvolver os instrumentos é a Mad Catz, cara. A empresa que faz mais famosamente o Fight Stick do Street Fighter 4, oficial, né? Que é foda, é excelente. Todo mundo baba, né, por ele. É, pois é. E eles vão estar desenvolvendo os instrumentos e eles mostraram a guitarra nova que, tipo, todos os frets da guitarra tem botões e você vai poder plugar, tipo, um amplificadorzinho que eles vão vender junto com o Rock Band. Você vai poder plugar a guitarra de verdade, bateria eletrônica de verdade e teclado de verdade, né? Se você tiver na sua casa um teclado, você não vai precisar comprar o teclado deles. Se você tiver a guitarra, uma guitarra de verdade e não tiver a guitarra deles, você vai poder jogar com sua guitarra de verdade e vai ter um Pro Mode que você vai realmente fazer você vai poder jogar com sua guitarra de verdade? De verdade, você vai poder fazer acordes e tudo, ou seja, anulou completamente o Power Gig, né, velho? Caraca, eu prevejo o André gastando pelo menos R$1.500 com o Rock Band 3. Cara, passando. Não sei, cara. cara, olha só, esse teclado é compra certa, velho. Não sei se eu vou ter ânimo de substituir minha guitarra. Vai, cara. Aos pouquinhos tu vai, cara. Vai ter uma folguinha no dinheiro, tu vai olhar assim, acho que eu vou comprar isso aqui. O mercado ali tá tão barato. R$900. Outra coisa legal, né, pra você ver que, tipo, eles querem que você compre os instrumentos dele, mas ao mesmo tempo eles facilitam a sua vida, né, algo que a Activision com certeza não vai fazer. Se você não quiser comprar o teclado, você pode jogar as músicas, as partes de teclado na guitarra. Olha só. É, né? Legal. Fraco, né? É, não, legal, mas se você fizer isso, você é um bi, né, cara? Tipo, feio, né? Pelo menos você não vai deixar de jogar porque você não quis pagar, sei lá. Próximo o quê? Vai poder tocar a bateria no microfone. Seria maneiro, hein? Pô, fala sério. Rock Band 3. E o mais importante, né, como a gente disse quando a gente tava anunciando o Guitar Hero 6 na semana passada, né, dizendo, pô, pena, né, Bohemian Rhapsody tá saindo pro Guitar Hero 6, significa que não vai sair pro Rock Band. Toma essa! Bohemian Rhapsody no Rock Band 3 também, né, velho? Queen, motherfucker, e com teclado. É. Toma essa de novo. Toma essa. Ver. Quero ver quem é que vai cantar Fred Mercury. Pode aí. É. Demais, Rock Band 3 Então, na nossa última notícia, eu acho que a notícia mais interessante dessa semana, como dissemos semana passada, semana que vem tem um evento de muito interesse para todos nós brasileiros, não é verdade? Exato. Não estamos falando da Copa do Mundo. Não está acontecendo esse tipo de coisa. E3, fiquem ligados, dia 14, 15, 16 e 17, segunda a quinta-feira. Principalmente segunda e terça. Fiquem ligados, né, cara? Fiquem de olho nos seus sites favoritos de games. Nós gostaríamos muito de estar cobrindo como site, né? Mas como não vai ser possível, a gente vai cobrir com um live stream, né? A gente não sabe exatamente como vai funcionar, mas a gente vai tentar reunir o pessoal do Nowloading pra assistir e comentar, né? As conferências. No live stream a gente vai passar provavelmente pelo Twitter, né? O link. Na pior das hipóteses, vai estar tipo eu falando sozinho lá, todo desolado, comentando o vídeo. Eu com certeza vou assistir e com certeza vou querer comentar com alguém o que eu tô assistindo, porque essa é a melhor parte da E3, né, cara? Com certeza, velho. Nossa. Então, pô, eu tô pilhadaço. Eu espero muito Half-Life 3 ou Episódio 3 nessa... Dré, desiste, cara. Não vai ser nessa. Vai, cara. Vai sim, cara. Fé. Eu tenho muita fé. Ok, então é isso aí. Semana que vem, provavelmente vamos ter muita coisa pra falar nesse bloco de notícias, né? E então até lá. Até lá. Quadrinhos. E parece que o Quarteto Fantástico vai se tornar um trio, né? É a mudança que o pessoal promete aí pro arco que vai começar na revista Quarteto Fantástico 583. O arco, que chama-se simplesmente 3, vai mostrar a Guerra das Quatro Cidades, né? Que está acontecendo no arco atual. E promete que um dos membros do Quarteto Fantástico vai respirar aí pela última vez. Como promo para essa série 3, eles lançaram 4 posters. Em cada um dos posters está faltando um dos personagens do quarteto, né? Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, se eles vão mesmo matar alguém ou não, né? Porque depois da Guerra Civil, da Invasão Secreta e todas essas reinados sombrio e tudo mais, eles prometeram que a coisa ia ficar mais light. Vão falando que vão matar um personagem do quarteto, que é uma das séries mais importantes da Marvel. Meio estranho isso, né? Vamos abrir aqui as apostas? A primeira aposta é: quanto tempo a pessoa que morrer vai ficar morta? 6 meses. 10 edições. Eu posso afirmar, eu posso levar um pouco mais longe. Se o Coisa morrer, ele não vai precisar nem de lápide. É só deixar um braço pra fora, né? Só deixar o braço pra fora. 10 edições, vai, eu vou ser mais otimista, eu vou chutar aí 2 anos. Ah, eu chuto um ano só, cara. Cara, mas eles chutam quem que vai morrer? Eu acho que não vai morrer. Qualquer um que morrer, a gente tá dando uma proposta mais ou menos aqui de quanto tempo que este puto fica morto. Não, eu sei, mas vamos afinar aí, quem que vocês acham que vai morrer? Ou a gente não entendeu a notícia, né, porque diz que o cara vai respirar pela última vez, vai que o Coisa aprendeu a fazer fotossíntese, por exemplo, né? Então, eu acho que assim, pelo que eu vi, o arco vai envolver o Dr. Doom, né? E o Franklin Richards, né? Que vai vir no futuro pra fazer alguma daquelas besteiras aí. Então vai ter um monte de viagem no tempo. É, além disso, parece que vai aparecer também um conselho de Red Richards de diversas dimensões, assim. Então isso tá me cheirando a, sei lá, Quarteto Fantástico da década de 90, sabe? Um monte de futuro alternativo, o pessoal indo e voltando. E aí o cara vai morrer, mas não vai morrer. Pelo amor de Deus, aí você pode declarar a morte até da Marvel, né, cara? Bom, cara, o Quarteto já não é fantástico há muito tempo, né, cara? Se o 4 virar 3 também, pouca diferença vai fazer, cara. E quem vocês queriam que morresse? 4. Seria fantástico. Oh. Mas me diz um negócio, a Sue não morreu uma vez já? Então. Mas ele disse que ninguém viu. O Red Fisher já morreu, a Sue já morreu. Tá, né? Vai estar sendo uma série imperdível de trocadilho. Sue já morreu, o Red Richard já morreu, o Coisa já morreu também. Acho que o único que não morreu aí foi o Tachumana. Né? Ah, então é ele mesmo. É, ele entrou pro rodízio, né? Ele é o cara da quinta-feira. E é um cara também que se morrer não faz falta nenhuma, né? Eu acho que esse último pôster aqui tá os quatro integrantes. A gente só não consegue ver a Sue. Ah! Ah, malandrão! Eu que achei o desenho do Tocha Humana meio tosco demais. É queimar o filme dele, né? Não, o cara tá meio Homem de Ferro, sei lá, tá esquisito pra caramba. Caraca, e ele, o Red Richards, tá com um liquidificador total na mão. Vai ter Galactus nessa história também? É mesmo, né? O liquidificador total. Lembra aquela notícia que a gente divulgou do Galactus, que é o cadáver gigante do Galactus lá? Aconteceu já ou não? Já aconteceu. Era de uma realidade alternativa. Ah, então esquece. O quê? Era o cadáver do Galactus de uma realidade alternativa, pô. Ah, puta merda, cara. Graças a Deus eu não gasto mais um centavo em quadrinho. Isso que é a Marvel descer o nível, né, cara? Miscelânea. Nessa última segunda-feira, dia 7 de junho, tivemos aí o lançamento do iPhone 4, feito aí pelo Steve Jobs durante a Worldwide Developers Conference da Apple. E bem, pessoal, depois de todo aquele dramalhão em cima do protótipo que supostamente teria sido abandonado aí num café e o pessoal do Gizmodo comprou, diz que é praticamente igual, né? Não tem quase diferença nenhuma daquele protótipo, o que deixou o pessoal já meio cabreiro, né? Que diz que não melhoraram nada, muita gente não tinha gostado do design. O novo iPhone usa o processador A4, né, que é o mesmo do iPad, a bateria dura até 7 horas de conversação ou 6 de navegação 3G, vem com microfone duplo, que isso aí vinha sendo pedido pelos usuários, tem uma digitação mais precisa que o antecessor, um giroscópio de 3 eixos, que é perfeito para quem gosta de jogar no iPhone, tem a chamada de vídeo agora, né, que os dois precisam estar numa conexão sem fio, e por fim as novas câmeras que já dizem ser um caso à parte aí. A resolução já melhorou, que agora são 5 megapixels. Por causa da nova tela, a resolução vai chegar a ser 4 vezes melhor que a do iPhone 3GS. Além disso, né, eu estou usando iOS 4, né, que é usado no iPhone, o novo iPod Touch e no iPad. Então, 100 novas funções e agora a tão aguardada multitarefa aí também está presente. O que vocês acharam? É, cara, eu acho que a Apple é uma empresa que ela, no iPhone, por exemplo, cara, ela vai avançando depois de tudo, sabe? Eu acho foda isso aí, cara. Porque eles colocaram uma câmera de 5 megapixels agora e falam com como se fosse, entendeu? A revolução da telefonia mundial, sabe? Porra, coloca 2 microfones como se fosse o máximo. Puta, tirando que esse branco dessa nova versão tá a coisa mais horrorosa que eu já vi na vida. E sem mencionar, né, que a Nokia há muito tempo já fazia os telefones, né, faziam vídeos com qualidade de DVD já há muito tempo, né? Porra, né, cara? É foda mesmo, mas é o toque de ouro, né, cara? Que o cara tem, porra. É, na verdade, eu diria até mais, né? Isso daí acho que é qualquer empresa do porte da Apple tem como estratégia. Ela tá lançando o iPhone 4 hoje, cara, mas eu já tenho certeza, cara, que o 5 já existe protótipo já. Já tá esquecido de algum bar aí, algum lugar. Entendeu? O problema é que ele tá bêbado demais pra reconhecer, né? Mas é isso aí. Eu acho assim, o visual realmente ficou meio comprometido. imagina, né, cara? Mas em termos de funções, assim, chega a ser um negócio meio que assustador, cara. Pô, mas 100 novas funções, cara? Com um aparelho que cabe na sua mão? O falou, né? O bichinho tá com uma cara de fósforo tão foda, né? Deus me livre. O branco, o preto, eu achei muito bonito, cara. Agora o branco, eu achei... Posso, ó, chinesinho aqui em Bauru, quem quiser vir, 250, igualzinho esse aqui. E com o logo da Apple, né? O logo da Apple. Da Apple, né? Nipple, né? Vai fazer... Teve um amigo meu que comprou um smartphone aqui na Santa Ifigênia. Aí, beleza, então a gente começou a ver o aparelho. Pô, funciona tudo direitinho e tal. Usamos a conexão wireless dele lá, a Wi-Fi e tudo mais. A gente foi ver, cara, o aparelho chama Nokla. Nokla? Ai, que merda. Sabe o que eu tava pensando aqui? O aparelho chama Nipple, aí o slogan é de alisar o bico da teta, né, cara? Eu não gostei do visual quadradinho dele, sabe? Eu gostei, cara, porque lembra o meu celular, velho. Né? Quem sabe você não consegue passar o seu por iPhone, né? Vai, meu iPhone novo. Cara, eu não sei, eu não curto muito o iPhone, não. Eu acho que tem outros aparelhos melhores aí, que tem muito mais funcionalidade que o iPhone, só que não tem esse hype todo. É, mas é que o Guizão falou, tem muito aparelho aí que faz coisa aí que o iPhone só tá fazendo na versão 4, faz há muito tempo. Só que o Steve Jobs tem aquela coisa, quando ele fala, parece que a coisa vira importante, né? É impressionante, cara. Impressionante. As pessoas ignoram completamente. Outros aparelhos já faziam isso, entendeu? Cara, a HTC já tá... Os aparelhos da HTC já são muito melhores do que esse novo iPhone há bastante tempo. Aí ninguém fala tanto assim. Ah, e o N95 da Nokia filma de uma maneira que assusta, né? O vídeo que você faz no N95 tem umas filmadoras que ficam devendo. Não, esse daí eu posso comprovar e, cara, são muito boas mesmo. Eu acho assim, a Nokia... Cada qual tem seu problema, né? A da Nokia, em termos de durabilidade de hardware, eu acho muito fraquinho, cara. Tudo que tá saindo da Nokia agora, cara, parece, sabe? Aquele vidro de, sabe, de cena de filme, sabe? Feito com açúcar, cara. Porque qualquer merda, tu deixa cair em cima do travesseiro, filho da p*** quebra, meu. Entendeu? Mas em termos de funcionalidade, qualidade de imagem e vídeo, o N95 aí, pô, qualquer um da linha do N95, perfeito. Olha, você matou a minha fala, viu, desgraçado? Por quê? Eu ia falar, Nokia, a conta para depósito é tal, e você me detona o negócio com... Chance de patrocínio zero. O Steve Jobs, né? Ele deve ter contratado aquele Fábio Puentes lá, deve ficar no meio da plateia enquanto ele fala, né? Ele só fica lá no meio. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, você vai achar esse aparelho demais. Ah, Apple é muito bueno. Embora agora o mercado vai estar atacando na cara, principalmente do Guizão, mas realmente o Guizão tinha razão, velho. Olha, mesmo agora o mercado falando com eu acho que o iPad, assim, não tem nada demais, sabe? Todo lançamento parece que da Apple agora não é uma coisa que empolga, né? Não, velho, eu acho muito correto isso que a Apple faz, meu. Tu aplica uma estética boa e uma boa publicidade em cima do negócio, pô, funciona, cara. Não, o produto é bom, sabe? É muito bom, só que daí pra ser, cara, a peça de referência da parada, a maior revolução aí que é demais, pô. É bonito. Ponto. É, cara. É bom, ponto. Tem outros aparelhos bons, ponto. Tem aparelhos melhores? Tem. Sabe, o problema, cara, eu vou falar, né? Que quem é fanático da Apple tem um problema sério, cara, que é o seguinte. Simplesmente ignoram qualquer outra coisa, tá entendendo? Tipo assim, você tem um programa, por exemplo, aquele Convertist DVD lá. Você coloca todos os vídeos do jeito que você quer, acrescenta as legendas do jeito que você quer, sabe? Quantos vídeos você quiser, aperta pra compilar lá, ele já dá a qualidade que vai ficar no final pela quantidade de vídeos, pelas legendas, já cresceu. Tá tudo em monte de vídeo. No Mac, velho, não tem nada que faça isso. Então eles simplesmente acham que é impossível, tá entendendo? Simplesmente acham que é impossível fazer isso. Mas o dia que eles descobrem... É, exato. Aí, puta merda, é evolução, entendeu? Olha o que que a informática é capaz de fazer por você agora, né? Exato, exato, cara. Momento Sofá. Bom, e no Momento Sofá, temos a Hayden Planet Cherry, né? Mostrando todo o seu ananismo no... com o Mario Verdeiro da Hello Kitty. Na praia, confiram as fotos aí, principalmente a segunda foto da direita, que ela, puta, é a Nan, impossível, não tem outra palavra, né? A Nan é Didi, né, cara? Ananias. Ananias total. Cara, essas fotos foram ingratas, foram ingratas. Oliver Pérez, complemente o momento do sofá. Ah, bicho, como não podia deixar de ser e eu não fiquei satisfeito com a Hayden Panettiere, eu acabei de encontrar aqui novas imagens da Rose Huntington Whiteley, como não, né? É, a gente está mostrando aqui alguns ensaios fotográficos, né? Porque depois que ela foi oficializada como membro do elenco de Transformers 3, agora tá aparecendo, né, velho? Que nem areia no deserto, cara. Então a gente vai colocar no post aí mais algumas imagens da moçoila aí, com um ensaio de lingerie e só. Não sei mais o que falar. Você sabe que eu fico triste por vocês estarem esquecendo a Megan, cara. Ô, olha, meu irmão, ela tá com uma cara de retardada na foto, hein? Tá mesmo, velho. Tá bom, então você. Tá foda, mano. Então você pega a Nanzinha que eu pego a retardada. Tem uma outra aí que ela tá... Aí sim, essa que o Anderson mandou, beleza. Agora tá bonita o concurso Miserável da foto. Então esse foi o Nerdrops 48. Dúvidas, sugestões, reclamações, proposições para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. E para honrar a nossa tradição, Anderson Argentoni, escolha a sua música. Caraca, meu, sei lá, difícil, hein? Pode ser qualquer música. Nossa, eu tô com o cronômetro aqui, velho. Todo mundo que a gente fala, pode escolher a música, qualquer música. Qualquer música? Então, Red Barqueta, do Rush. É isso aí. Até a próxima semana. Um beijo na bunda. Até o próximo guest. We'll be right back. falar essa daí, Guizão? Cara, olha que o susto soltando. Caralho, velho! Fica em silêncio, galera. Tá gravando já. Por isso que o cara tá roncando e tá gemendo. Sushi! Você vai acordar a voz dele ainda, cara. E vamos aos destaques de cinema. Hoje, Antônio, é assim, ó. Me ensina que eu não sei direito, tô meio perdido. Explica, explica, explica pro garoto. Seu barulho tá tão grande que do Guizão não dá pra ouvir. Bicho, você tá gravando fazendo paraglide? Que porra que é? Base jump, cara. E agora? Ele fala e agora você tá, tipo, mesmo tá mexendo mesmo? Eu tô, tá falando de sacanagem, né? Ele só deu uma cruzadinha de perna, virou a bunda pro outro lado e foi perguntar. Ai, cara. Aí. E agora? Vai se fuder. Eu não... O que você fez agora? Trocou de cadeira? Não, fechou a janela. Ele deu volta em volta da cadeira. E aí, como que tá agora? Tá uma bosta. Tá uma luta, cara.